rebolar. fica com você, beijando a tua boquinha. Quero ficar com você esta noite inteirinha. Quero ficar com você, beijando a tua boquinha. Thank you. mim, pense, pense. Tá com raiva de mim? Eu não, eu não. Tá com raiva de mim, pense, pense. Tá com raiva de mim? Thank you.